Projeto 44, seu podcast de animes e mangás. Olá, meu nome é Anderson e hoje irei apresentar para você uma lista de mangás. Segue aí! Começarei falando sobre o Solo Leveling. Nessa história, nós temos então um mundo conectado a uma outra dimensão, onde nessa dimensão existem monstros e tudo mais, tipo dungeons, né? E esses monstros, se você não finaliza a dungeon, eles acabam saindo através dos portais. Eles até tem um evento assim, bem interessante. E com o aparecimento dessas dungeons, pessoas acabam despertando, né? Eles adquirem habilidades e tudo mais, e elas são classificadas em rankings. O protagonista, ele está no ranking mais baixo, né? Rank E. E ele tem um apelido bem interessante, que é o mais fraco do mundo, né? O pessoal chama carinhosamente ele assim. Então ele vai, se junta com as equipes, ele ajuda a carregar as mochilas, essas coisas assim, né? Vai pra grupo. Tipo, qualquer coisinha tá se arrebentando e tudo mais. Ele tem até uma amiga que vive reclamando, né, com ele, que ele mais se machuca que não sei o que, né? É bem legal. É, ela meio que tem uma queda por ele. Beleza, então a história se inicia, né, com ele participando com um determinado grupo, onde eles avançam lá para uma dungeon. E nessa dungeon, assim, que aparentemente parecia ser uma dungeon tranquila para eles, assim, não tinha nenhum cara tipo rank muito alto ali, acho que era tudo na faixa do rank C, se não me engano. Aí, tinha uma do rank B também, enfim, não me lembro se tinha rank A, mas enfim. Então eles vão, entram nessa dungeon, daí entram lá e fazem aquilo que a gente faz nas dungeons, né? Começa a matar os bichos. E eles encontram, chegam numa parte da dungeon lá e eles encontram uma sala meio estranha. Assim, eles até achavam que tinha alguma coisa lá, assim, uma sala de rosa, alguma coisa assim. E ao entrarem nessa sala, né, ela se fecha. E aí a coisa pega. Caramba, é muito louco. Então aí os indivíduos começam ali a ficar preocupados, né? E agora, como é que vão fazer para sair daqui? E aí nisso, né, o protagonista, ele lê uma placa lá e diz algumas regras lá, né? E tá, até quanto isso, tudo bem, né? Eles ficam encucados e dali a pouco começa a função. Tem umas estátuas gigantes lá, daí começam a matar ali eles ali, e eles não sabem o que fazer e tudo mais, e aí o protagonista lembra das regras que estavam ali escritas, né, numa pedra ali, e ele fala pro pessoal ali, né, tipo, olha, a gente tem que seguir esses passos pra gente conseguir sobreviver à dungeon, e se você não seguir, você vai ser morto. Aí alguns não deram muito bola, acabaram morrendo, né, pra variar, sempre tem aqueles, né, que não prestam atenção nas coisas, mas enfim. Aí nisso eles começam a seguir os passos ali e tudo mais, vai gente morrendo, o legal é esse, né, cara, até as carinhas morrem. E aí chega uma determinada etapa ali, onde eles, praticamente eles chegam até um altar, e nesse altar ali tem umas chamas ali e tudo mais, e a porta se abre. E aí eles ficam, e aí será que é uma armadilha, será que não é uma armadilha, né, será que vão conseguir fugir ou não? E aí, aí tem uns caras meio que, tipo, não pegam e vão-se embora, não querem nem saber, sabe? Tipo, se foram. E aí eles viram que o número de chamas que tinha no chão correspondia ao número de pessoas que estavam ali. E aí, à medida que nisso, né, as estátuas começaram a se mexer em direção ali, e aí, né, sempre tem aqueles medrosos que não querem nem saber, né? Tipo, foda-se o goleiro e toca o terror. E aí nesse meio termo, daí ficam só três, o protagonista, a guria que gosta dele, mais outro cara, se não me engano a guria tava machucada até, inclusive. E aí o protagonista fala, né, tipo, eu fico, já que eu sou mais fraco, né, tipo, ele meio que se sacrifica ali pra que os outros consigam fugir, assim. E nisso ele pega, ele acaba sendo, não fica bem claro se ele é morto e tal... Mas enfim, o que acontece é que ele passa por um teste ali na dungeon, que é o sacrifício do... Não me lembro agora. É tipo um sacrifício ali que eles dão o nome. E nisso ele ganha uma habilidade, porque até então ele não tinha habilidade nenhuma, né? Ele tipo despertou ali, mas só que né? E ele recebe um outro despertar, daí que é o chamado despertar duplo na história. E o despertar dele seria tipo uma espécie de um jogador, né? Ele tipo tem status, assim, lá, de atributos de suas habilidades e tudo mais. Que nem num jogo desses de RPG, tá ligado? Então, com isso, o que acontece? Ele pega, então fica vendo. Ele é muito engraçado, ele acorda no hospital, né? Ele tinha perdido um braço até, não foi a perna, se não me engano, ele tinha perdido. E foi por isso que ele acabou ficando, né? Para os outros poderem fugir, já que ele podia correr, né? Enfim, né? Ela assassina, né? Enfim. Aí o cara pegou, né? Tipo, acordou assim, ah, tô aqui no hospital, né? Sobrevivi. Eu chego, o pessoal lá da. Seria tipo uma associação que é responsável por monitorar os. Que eles são chamados de caçadores. Enfim, pra ver o que que houve, né? Porque imagina, eles entraram lá no grupo, não me lembro quantas pessoas eram, se eram umas 10 pessoas, enfim. E sobreviveu poucas, assim. Acho que era mais de 10. Nem lembro. E aí sobreviveu bem poucas pessoas e eles foram ver, pô, que isso não é normal, porque a dungeon, se não me engano, era rank C e pra uma dungeon desse jeito, não, um massacre desse nível não era comum. Eles foram lá e desconfiaram, como eles só acharam ele lá tirado em cima do. lá do coisa, do santuário lá da tábua, sei lá, do troço lá que ele tava deitado lá onde foi morto e ressuscitado, sei lá, que isso daí não ficou bem claro. Tu vê assim que eles. Pegaram e foram fazer um teste, pra ver se ele não tinha tido o tal do despertar duplo, que ele teve, mas quando ele fez o teste ali, né, que é uma pedra pra ver o nível deles, ele tinha um nível ainda, claro, ele não exercitou ali as habilidades dele, tipo, tava no mesmo lugar, então, que é o mais fraco de todos, né, que esse cara, aí o cara ainda come, né, lixo, continua sendo lixo, então. Aí ele sai, né, daí ele vê uma tela, assim, e assim, que interessante, né, eles não veem isso. Aí ele ali, tava ali olhando, assim, parecia que tava olhando pro nada. E aí chega a irmã dele, né, pra, o que você tá fazendo aí, não sei o que. E ele, você não tá vendo isso aqui? Ela, você tá louco, é? Enfim, e aí ela sai, né, dele olha assim, tipo, daí tem uma quest pra ele, né? É uma missão. Nem jogo, assim, né, você tem que ir lá e coletar também. No caso dele, ele tinha, era a quest pra se tornar mais forte. Aí tinha uma quantidade de quilometragem que tinha que correr, mais abdominais, flexões, assim, que tinha ali. Aí, né, dizia mensagem, você tem tem tanto tempo pra fazer essa quest, se você não fizer, você vai ter punição, né? E como todo preguiçoso, né, depois eu vejo o que aconteceu, passou o tempo, aí ele tomou a punição, né? É muito engraçado, ele é transportado aí pra uma outra dimensão. E vai tipo uma dungeon, assim, só que não é a mesma dungeon essas aí que o pessoal geralmente vai pra matar os monstros e pegar minérios e tudo mais lá pra fazer dinheiro, né? Enfim, aí é uma das dungeons que só ele consegue entrar, né? Que é dessa habilidade dele do jogador. E aí ele vai lá e ele tem que sobreviver lá por 4 horas, uns monstros enormes lá. É muito engraçado. Aí depois, passado isso, dele começa, né, a fazer a quest, né, é engraçado, até as enfermeiras assim, tá tudo bem lá, ele correndo assim, não sei o que. Aí a outra assim, o médico falou que como eles são caçadores, né, desde que não seja nada preocupante, não tem problema, daí aparece ele correndo assim, apavorado, né? Imagina o cara é fraco pra caramba ali, tinha que correr 10 km, né, aí já viu, né. É engraçado, cara, o desespero do protagonista. Aí nisso então, ele começa a ir nessas dungeons e ele também tem basicamente ele que cuida da família dele. O pai dele sumiu, a mãe dele caiu no que eles chamam de sono eterno, que é uma doença que é originada dessa aparição dessas dungeons e tudo mais. E ele não sabe o que fazer para pagar o tratamento da mãe dele, né? Porque a princípio todas as pessoas que sofreram dessa doença acabaram, né, ficando ali, não tinha cura até então. E aí, nesse sistema dele, do jogador, ele vê que tem uma loja de itens, é muito engraçado, cara. E ele olha lá para aquela loja e vê que tem um item lá para ele, assim, só que ele vê assim, um item, é tipo uma poção, tá mega top lá, e E ele vê, pá, isso aqui talvez possa curar minha mãe. E aí ele meio que começa a buscar ser forte, ficar cada vez mais forte para conseguir, né, obter esses itens, não só também para ajudar a mãe dele se curar, né, mas também para, enfim, para ganhar dinheiro, essas coisas. É bem bacana a história. Aí com isso se dá esse desenrolar dele buscando, ele se tornando mais forte, e outras intrigas também que vai aparecer no meio do caminho. É bem bacana, bem bacana. Então vamos para o próximo da lista. Ah, os mangás, esses que eu vou citando aqui, eu vou deixar, eles vão estar na lista, eu vou deixar na descrição do episódio. Vocês podem acessar e vai estar os títulos, que alguns, enfim, tem uns nomes meio estranhos, meio ruim de pronunciar. Então, esse é o primeiro que eu falei, de vocês vai estar listado lá como o primeiro, e assim por diante. O número 2 da nossa lista, ele se chama Fearless Dad. Meu Jesus, não sei se pronunciei correto. Ele vai estar na descrição, é o número 2. Nessa história, nós temos o protagonista, onde ele, nessa época aí, tipo, pensando aí na época antiga, onde basicamente, né, no mundo oriental, onde nós temos ali facções, né, que lutam, é aquela velha história lá que a gente já meio que tá manjado, né? Mas nós temos nosso protagonista, ele praticamente passa toda a infância dele e a criação dele, tipo, passa um treinamento bem intensivo. O cara fica forte, né? Não o mais forte de todos, mas bem acima da média. Então se torna um grande lutador. E nisso ele conhece uma mulher lá, que era tipo bem bonitona lá, família assim, boa, tudo mais, e ela meio que se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, e eles acabam se casando. E é muito bacana a história dos dois, assim, ver assim, o sacrifício que ele faz, enfim, ele é tipo um faz-tudo assim, e a mulher ali sempre apoiando ele, bem bacana. E nesse decorrer das coisas, a mulher acaba ficando grávida, certo? E tudo aí, só alegria. Até então que isso tudo logo no início, no dia que ela acaba dando à luz, ela acaba falecendo. E aí isso fica ele só com uns três filhos. Sim, três trigêmeos, cara. Não é um, é três, meu Deus do céu. Quem é pai, se imagina o trabalho dobro, pai ou mãe, né? Eu tenho uma pequena, então quando eu vi aquilo, Jesus, luz! Três filhotes. É, tá doido. E é muito engraçado, porque aí ele tá com as crianças, né? E ele tem que sustentar elas, né? E ele não. E ele pensa, pô, eu não posso continuar nessa vida de lutador, correndo risco, porque é só ele que as crianças têm. Uma vez que a mãe dele, né, acabou falecendo. A mãe das crianças, né? Não dele. E aí então nós temos basicamente todo o desenvolver da história dele buscando um emprego seguro dele, até é muito engraçado, né? Porque daí tem nessa jornada que ele sai, aí tem uns grupos desses de arte marcial, assim, tipo uns clãs assim. E eles estão tipo, tão selecionando ali o pessoal, né? Daí tem dois ali que era meio bambambam ali da região dele. Ele vai lá fazer o teste lá e tipo passa por todas as provas lá, e é o único que tipo passa por tudo, né? Consegue fazer tudo. E ele até acha engraçado, ah, será que é tão fácil assim, né? Ele, né? Tipo, e ele é bem sem noção nesse aspecto, assim, é muito engraçado. E aí ele passa pelos testes, aí chega lá, aí quando ele vai falar com com o cara lá, o responsável ali, né, pra ficar. E a primeira coisa que ele pergunta ali é se o se ele, como é que é o plano familiar, né? Tipo, como assim, né? Plano familiar. O cara é óbvio, velho, não tem plano familiar, cara, tá doido, né? Aí ele acaba saindo e vai fazendo o clã rival. E ele, mesma coisa, passa por tudo. Daí tá lá o cara lá, e ele comenta que tinha feito lá, e eles não tinham um plano familiar, um absurdo isso, né? Aí o velho assim, ah, então eu vou contratar esse cara aqui mais, porque o cara era bom, né? E contrataram ele ali. Aí ele começa, né? E quando começam, eles vão trabalhar tipo de. Como é que não é? Porteiro, tipo, guarda, assim, sabe? Que fica ali na portaria, assim, da entrada do castelo. Não é um castelo, né? Mas do templo, enfim. Ah, tem lugar ali. E ele fica ali, né? De guarda. E, tipo, ali é um. E esse serviço eles dão mais pro pessoal que é novo, que entra e pra, como punição do pessoal quando faz alguma merda, né? Normal. Aí o cara. Né, como é, ele assim, primeiro quando dão esse cargo para ele, pá, fica super feliz, claro, né, porque ele não tem que, né, se meter em risco, correr risco, né, ele não vai estar seguro, porque ele, ah, quem é que vai invadir esse lugar aqui, né, então é serviço tranquilo para ele, ou seja, então ele tá ganhando um dinheiro bom e não tá se arriscando, que é o que ele queria. E outra coisa também que eles forneceram para ele era tipo uma casa, né? E conseguiram e conseguiu, né? E conseguiu uma mulher lá para cuidar lá. É muito engraçado lá a parte quando ele começa a fazer a seleção lá para as babás, né? É engraçado. Ah, enfim. Aí nisso daí, então ele vai, começa, né, vai trabalhando ali e tem essa função de tu ver, né, o desenvolver das crianças e tudo mais, essa relação bem, né, pai e filho ali, no caso, né, são três, né, cara, ele tem dois guris e uma guria, é muito legal. Aí tem uma parte, assim, que é muito engraçada, que aí ele tá tentando fazer as crianças dormir, né, e tá lá já com os olhos pregando assim, as crianças não dormem. Aí quando finalmente dormem, né? Aí ele vai pôr elas no, pra dormir, cara. Quem tem filho sabe como é que é, cara. Que raiva que dá. Aí, claro, ele bota ali, aí um acorda, aí começa a berrar, e às vezes todo mundo começa a chorar. Aí ele passa, meu Deus do céu. Cara, é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Muito boa a história. E aí nisso daí, enfim, é bem engraçado. E no final das contas ele acaba dormindo com as crianças em cima dele, assim, né? E elas conseguem assim, meio que se aquietam. Aí nisso, né, ele, no decorrer dessas situações corriqueiras que tem, o velhinho lá, que é o chefão lá, meio que quer descobrir o passado dele, quer saber quem era o mestre dele, essas coisas, enfim, essas coisas aí de arte marcial que tem. E ele não se lembra nem da escola dele, né? Ele, ah, eu lembro que ele me falava lá, mas eu não me lembro. E os caras, assim, pra vocês verem como cabeça de vento é o cara, né? Muito engraçado. E no final das contas, então ele, o velho, assim, pra começar a fazer uns testes, assim, começa a dar umas missões, assim, meio doida, assim, pra ele, e ele acaba fazendo. Aí fala, né? Ah, se for, tu vai ganhar mais dinheiro. Aí o cara para, sempre que ele sempre diz que não vai fazer, porque, enfim, né? É um tempo que ele vai estar longe das crianças, né? Daí quando os falam, ah, mas você vai ganhar tanto, mas ele, opa, tô aqui, é pra hoje, vambora. É muito bom. E aí então você vai vendo assim no decorrer ele indo nessas missões e essa o dia a dia dele com as crianças e tudo mais. É muito bacana a história. Recomendo para vocês. O próximo da lista, ele chama-se Medical Return. Muito legal. Vamos começar então. A história se passa, né, então, na época moderna, e o protagonista, ele é um médico cirurgião fracassado. Então, desde que da época da escola ele sofria bullying, né? Ele tipo tinha notas medíocres, assim, tipo, o cara era, nossa, pensa assim naquele cara fracassado no último, assim. Ele ralou para conseguir fazer a faculdade dele e tudo mais e fazer essa especialização e o cara acabou se tornando um bom cirurgião. Só que, enfim, ele acabou perdendo um emprego que ele tinha no hospital por causa da concorrência, enfim, acabou abrindo o um hospital que se encheu de dívida e acabou tendo que fechar. O pai dele tinha falecido já na época do ensino médio, com câncer no estômago. A mãe dele, tipo, tava já nas últimas, assim, já de estresse e cansaço, e também tava com dívidas. Tipo, e o casamento dele também já tava indo pro saco. Então o cara tava, tipo, no fundo do fundo do poço. E aí o checkmate chegou quando ele tava em casa e os caras, os agiota da vida, né, foram cobrar a dívida dele. E nisso daí, e um pouco antes disso, ele descobre que tava com câncer. É, exatamente. Então, quando tu acha que nada pode piorar, sim, pode. É a lei de Murphy, né, gente? Impressionante. E aí eles chegam pro cara assim, descobrimos que você tá pra morrer, não sei o que. Imagina, né? Olha só o B, né? Aí o cara assim, né? Tipo, bom, assim é bom, né? Tipo, você vai morrer e não vai ter que pagar dívida nem nada. Aí os caras começam a pressão psicológica, né? Mas e a sua mãe, né? Daí começou a fazer o terror ali, né? Fazendo esse tipo de chantagem. Ele assim, pois então, você tem como você conseguir pagar essas dívidas? Aí eles, como assim? O que que você tem ali, né? Aí o cara, ele se deu conta, no seu corpo, não sei o que, além, né? Assim, como assim? Aí ele, meu rim? Meu fígado? Ele assim, o cara deu um sorrisão. Ah, isso aí, cara. Se você vender seu fígado, se você vender seu rim, seu coração, e também pedir uma córnea pra ele, aí no total você consegue pagar a dívida. Que bonito, né? Daí assim a sua mãe não vai precisar arcar com as consequências. E aí assim, só não demore muito, porque se o câncer se espalhar, já era. Tipo assim, o cara botaram, ou seja, ele tem que vender os órgãos pra conseguir pagar as dívidas, e tanta dívida que o cara tinha, né? Pra ir também pra não ir pra mãe dele. E aí então ele acaba passando nessas lojas de conveniência que tem lá, né? E compra lá um, tipo um saquê lá, um troço lá, eu não sei, como uma, tipo isso, uma cachaça, né? Foi pegar uma cachaça e foi encher a cara. Aí ele sentou lá na praça lá e meio que resta isso, né? Imagina, tu tendo que, imagina a situação essa, cara, onde tu tem que vender, não sabe se tu vende os órgãos, morre, enfim, né? Aí o cara podia ter feito um seguro, né, pelo menos, né? Já era alguma coisa, mas tudo bem. Aí ele tá ali, né, curtindo a fossa ali, fundando a cara na cachaça. Aí de repente aparece uma mulher ali, bonitona mulher, ali, senta do lado dele ali, né, e começa a falar com ele assim e tal. E ele assim, né, tipo, olha assim pra ela. E ela assim, você não tá lembrada de mim, não sei o que. Ele assim, deu risada assim, né? Tipo, eu me lembro de ti, né? Aí ela, você me ajudou, eu e meu irmão, não sei o que mais. Há 2 anos atrás nós sofremos um acidente, não sei o que. E graças às habilidades dele como cirurgião, eles conseguiram sobreviver. E ele meio que se, olhou assim pra ela assim e lembrou do episódio, né? E aí nisso daí ela comentando lá assim, que nós estávamos destinados a morrer e como nós não morremos, né, aí eles eram tipo seres espirituais, assim, era muito louco. Aí meio que aparece a ficção da coisa, que era pra serem isso, mas não, como eles acabaram, ficaram entre, que eles chamaram entre céu e a terra, ficaram nesse período ali, enfim. E aí, por eles terem sobrevivido, eles queriam pagar a dívida de ter salvo a vida dele, né? Que ela comentou que a gente ficou observando ele, observando a vida dele ali no caso, né? E o cara assim, observando, como assim? Pô, stalker da vida, né? Mas enfim. Aí ele assim, né, não ligou muito, tava ali só querendo encher a cara, né? Eu quero saber essa louca aí, né? Tá garelando aí no meu ouvido aí, eu quero beber minha cachaça. É o que ele, enfim, né? Aí enquanto isso ela falando, né, esses negócios aí, ela dizendo que queria ajudar ele e tal, queria, né, tipo, de alguma maneira pagar essa dívida, ela puxa ali uma cachaça dos deuses, exatamente, puxa ali uma pinga ali que brilha e salta purpurina, sei lá o que é mais ali, ó, cheia das frescuras, e serve ele, né, e oferece e dá pra ele assim, pra ele tomar. E aí ele olha assim, né, tipo, o que que é isso, né, tipo, aí ela assim, é uma bebida dos deuses, né, pinga do São Pedro. Aí ele pega ali, vamos mandar água lá abaixo, né, cara, porque tudo que ele queria era, né, encher a cara de cano ali, porque já não sabia mais o que fazer. Aí nisso ele toma, né. Aí ele começa a ficar meio tonto assim, né, o que que você me deu, não sei o que, e ela começa a falar, né, tipo, pra ele assim, ah, o que que você, se você tivesse, né, um desejo, assim, né, o que que você gostaria de, né, que fosse diferente, alguma coisa assim, né, e ele ali meio, começando a meio desmaiar, assim, vai fechando os olhos e ele começa a falar, ah, se eu gostaria de ser um bom filho, um bom marido, não sei o que e tal, se dedicar mais a essas coisas. E aí ele meio que apaga, né? E aí nisso daí a mulher fala assim, ah, que tomara que você, né, consiga realizar esse seu desejo, não sei o que mais. Aí ele, né, volta pra época que ele era adolescente, no, na época do ensino médio. E ele acorda chorando, assim, porque ele, pra ele era como se tivesse tido um sonho, assim, depois, né? Aí a mulher ainda fala, né? Tipo, ah, Deus te abençoe, não sei o que, babá. E ele ali chorando ali e tal. Meu Deus do céu, será que esse sonho foi tão real, não sei o que? Mas só que ele tava com as memórias todas dessa vida, né? Que ele teve, assim. E aí foi lhe dado uma segunda chance, né? Pra ele começar tudo de novo. E aí ele foi, se olhou no espelho, viu ele ali, né, 20 anos, mais de 20 anos, nessa época ele tinha 40 anos, né, e ele assim, pô, mais 20 anos mais novo, e aí ele se olha assim, pá, mal se reconhece, nessa época ele tava frangalho, cara, né, os olhos lá no fundo lá, o cara, pá, tá louco, e ali, jovem de novo. Então, ele pega e faz o que ele falou, havia comentado com a mulher, né? Tipo, ele assim, ah, não sei o que tá acontecendo direito, mas se me foi dada essa chance, vou fazer tudo diferente agora. Aí ele chega pro pai dele, aí ele vai, é muito engraçado, ele chega e entra na sala, assim, tá o pai dele e a mãe dele, assim, e ele olha e se emociona, né? Porque vê o pai dele que tinha, né, já falecido, a mãe dele bem, assim, bem jovem e tudo mais. Na acabada, como tava na época dele, e se emociona lá e pega e diz que ama os pais. Eles olham assim com uma cara assustada, assim: olha, o que que deu você, né? Tipo, ele nada, e vai pra aula. E aí, nisso daí, ele, né, tá terminando o ensino fundamental e passa pro ensino médio. E ele pede pro pai dele também aprender a lutar kickbox e tal, pra se defender do bullying, né? E tudo mais, os bullying que ele iria sofrer, já que ele não queria passar por tudo isso de novo. E ele começa a dedicar aos estudos e tudo mais. Então aí você começa a ver toda essa, todo esse novo caminho, né, que ele passa, assim, né, que ele vai refazendo, vai trilhando, assim, né, as novas amizades e tudo mais. É muito bacana a história. Ela, né, tem esse lado um pouco meio fantasioso, né, do caso dele voltar para trás, mas um pouco, não tem um cara lá com superpoderes e tudo mais, mas é a história muito legal. Aí você vê a evolução dele se dedicando para entrar na escola de medicina, só que dele não quer fazer, não ser um cirurgião, né? Ele quer ser o quê? Ele quer ser um dermatologista. Pois é. Aí ele assim, não, quero ser um dermatologista ou trabalhar com plástica, não sei o que, e ganhar muito dinheiro. Sim, né, o cara foi pobre, só sofreu outra vez, e ele dizia assim, né, bem orgulhoso. Aí ele fazia de tudo só pra ganhar dinheiro, é muito engraçado. Aí você vê várias situações assim. Então, esse daí é outra referência que eu recomendo pra você. Bom, eu vou encerrar então por aqui, já para não se demandar muito, muito longo, né, esse primeiro episódio nosso. E é isso aí. Então, obrigado por ouvir até agora, né? E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aí no podcast. Obrigado. Falou.